chuva de lembranças invade a minha solidão. Chega junto uma esperança, acende a luz do meu coração. Tua foto no espelho, um pedacinho de ilusão. A cama ainda tem seu cheiro, perfume de sedução. E nessa noite embriagante, até a lua quer você aqui. Paixão a gente não esconde, perdão é que eu não sei fingir. Meu delírio repete teu nome, meu desejo só quer teu calor. Imperfeito, sou carne, sou homem, me alimento só do teu amor. Você me vê de outro jeito, já não me vejo em seu olhar. Agora é inverno no meu peito e vontade de chorar. O céu e a terra que se juntam, porque eu não posso mais te amar. Morro entre perguntas, sem respostas pra me dar. E nessa noite embriagante, até a lua quer você aqui. Paixão a gente não esconde, perdão é que eu não sei fingir.